dor não se avizinha, e o mal se vai também. Com tuas mãos nas minhas, a dor não se avizinha, e o mal se vai também. Seguro, ao céu eu chegarei. Pois sei que no futuro, por tuas mãos seguro, ao céu eu chegarei. Pois sei que no futuro, por tuas mãos seguro, ao céu eu chegarei.